tá? Então festa já, diga rap Paraná, arte VTMDE. Pra quem nunca viu, da terra do pinhão pra todo o Brasil. Arte VTMDE, movimento de opressão, é Deus e humildade pra toda a nação. Ativistas, ah, é ativista. Então festa já, diga rap Paraná, arte VTMDE. Pra quem nunca viu, da terra do pinhão pra todo o Brasil. Arte VTMDE, movimento de opressão, alerta geral, tô mandando pro povão. Alerta geral, tô mandando pro povão. A pedra no ouvido, então escute com atenção. A miséria, o preconceito, discriminação são as coisas principais que tá fodendo a nação. Não sou eu que dito essas regras, não, não. Não sou professor, é pra dar nenhuma lição. Nem uso corda pra recrutar, nem o pelotão. Apenas afro brasileiro, mano, com expressão. Com a missão de fazer pressão. A quem discrimina o pobre, não tem boca, não. À disposição da população, tô informando a ação de quem? É, desse ladrão. Assumo preconceito, tráfico é de montão, e eu mato a reação e não fico na prisão. Poder para o povo, pobre é a questão. Ativista, toma decisão, mostrando a lei das ruas como elas são. Não temos medo de nenhum da terra, não, não. Nós temos Deus como proteção, só ele. Temos Deus como proteção, é. Só ele eu respeito, é de fé e coração. Eu tô na paz, meu irmão, tô na paz, meu irmão. Pai, terceiro mundo, pois tá aí a ilusão. Corrupção, destruição, exploração. Tão lavando a sua mente, então acorde, cidadão. O governo é comédia, geração em geração. Brasil 500 anos, só se for de regressão. Regressão. Brasil, você tá sumindo. Estão te vendendo pros gringos. É. Brasil, você tá regredindo. E os pinóquios da gravata aplaudindo. Estão aplaudindo. Brasil, você tá sumindo. Você tá sumindo. Estão te vendendo pros gringos. É. Brasil, você tá regredindo. E os pinóquios da gravata aplaudindo. Pare pra pensar, a coisa é séria. Epidemia se espalhando, é chamada miséria. Então vamos dar um pulo ali no Nordeste, onde a fome cresce. Isso por lá já é peste. Tocamos o assunto, isso sempre acontece. Mas os pinóquios da gravata faz de conta que se esquece. A fome é coisa principal que fere até a alma. Moleques doentes comendo palma, porque eles experimentam para ver como é. Não conhece o ditado, saco vazio não para em pé. É homem ou mulher, alimento grandioso é Deus e muita fé. Deus e muita fé. Eu não sou Pinóquio velho, muito menos mané. Eu só conto a história e como ela é até. Agradeço e feijão todo dia. Se eu não tivesse, mano, como seria? Assaltar, se drogar, filantrar. Não, isso é ação sem pensar. O sistema financeiro quer você encarcerado. Só metido em treta, fudido, acabado. O salário é uma merda, desemprego aumentando. Pinóquio mete a mão, o crack tá matando. É Deus e muita mãe chorando. É Deus e muita mãe chorando. Mas eu não sou seu escravo nem passarinho. Eu gosto de gaiola. E eles montam seu diploma pra você ir para a jaula. Brasil, enganação, vendido pro sistema gringo, isso eles estão. Avança Brasil, projeto evolução. Ha ha, conta outra, meu irmão. Sai fora, Pinoquião. Pinoquião, Pinoquião, Pinoquião, Pinoquião, Pinoquião. Brasil, você tá sumindo. Estão te vendendo pros gringos. É. Brasil, você tá regredindo. E os pinóquios da gravata aplaudindo. Então aplaudindo. Brasil, você tá sumindo. Você tá sumindo. Estão te vendendo pros gringos. É. Brasil, você tá regredindo. E os pinóquios da gravata aplaudindo. Eu tô falando. Falando e cantando de um passado sem glória. Eu não sou muito estudado, mas conheço a história. Porque é na escola, ela é sempre mal contada. Ensinando a piazada, somente cascata. Não falo dos índios e nem do zumbi. Muito menos do nosso Tupi-Guarani. Os índios inocentes, sossegados nas tribos. Mas não imaginavam que o celular tava invadindo. Com armas, a força, matando o povo meu e seu. Eu não tava lá quando aconteceu. Eu só sei que o índio sofreu. Só sei que o índio sofreu. Porra, trouxeram roupas, presentes. Que cambada de safado. Queriam vestir todos porque não ficaram pelados. Chegando com a língua portuguesa pra iludir. Porque não aprenderam o nosso Tupi-Guarani. Os tempos se passaram, há décadas adiante. Mas o preconceito impera a cada instante. Pois é branco contra preto, é rico contra pobre. Com essa diferença o nosso povo é que sofre. Há mais de 4 horas manifestando ali na praça. Não vi passar um negro de terno e gravata. Se numa empresa 1000 empregados tem lá. Se você for procurar nem 10 negros você vai achar. Não quer acreditar, pegue uma lupa e vá pesquisar, é. Pegue uma lupa e vá pesquisar. Da elite gente e a mídia distorce. Imagina a TV, tão enganando o povo, tão tirando você. Todo mundo assistindo futebol e carnaval. Até a bunda mil que todos vêm acho normal. Aparelhinho quadrado insistindo a te enganar. Por trás de tudo isso tá a bomba nuclear, manipulando nosso povo, marionete e o robô. É isso que eles querem, mas nessa eu não vou. Olha como anda o sistema carcerário, amontoado, precário, cheio de presidiário. Dizem que lá é faculdade de ladrão. Também é prende o mano por um pacote de feijão. Mas o mão de pena é o poderoso chefão. Tá roubando com caneta, então se liga, sangue bom. São estudados diplomatas com muita instrução. Terninho e gravata, porra de formação. Tão no poder, tomando o dinheiro do povão. Desviando nossa verba pra outra direção. Pode ser pra quem não tem estrutura e nem informação. Não engano seu. O troco tá no banco na Suíça, meu irmão, porque o Brasil sempre foi escravo do estrangeiro, rouba a nossa riqueza o tempo inteiro. Café, feijão, o ouro e o carvão, tudo vai pra fora, que situação, corrupção. Eu sei por quem então. Enquanto isso, nós ficamos com o resto, meu irmão. Nosso verbo nós mandamos, assinamos embaixo pra vocês. Não se vendemos pro sistema até nós morrer. Pode crer, o tambor de ideia mesmo. Trampamos pra viver, medo deles nós não temos. Começa a perceber o quê? Brasil 500 anos, vá se fuder. Faço uma pergunta, deixo no ar pra você. Nessa festa inventada, comemorar o quê? Comemorar o quê? Racismo, preconceito, discriminação, falta de educação, violência, escravidão. Ativista MDE, movimento de expressão. Pedada no ouvido, te avisei, cidadão. Brasil, você tá sumindo. Estão te vendendo pros gringos. É. Brasil, você tá regredindo. E os pinóquios da gravata aplaudindo. Então aplaudindo. Brasil, você tá sumindo. Você tá sumindo. Estão te vendendo pros gringos. É. Brasil, você tá regredindo. E os pinóquios da gravata aplaudindo. Brasil, você tá sumindo. Estão te vendendo pros gringos. Brasil, você tá regredindo. E os pinóquios da gravata aplaudindo.